258, solo zona 1, corrida, 6258, pouso autorizado no 0, vento 040 graus, 079. 040 com 7, grato, 6258, teve pouso. Charme 258, solo zona 3, direita, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, ao 7, na sua escuta até lá, 258, boa noite. Boa noite. Comodoro, boa noite. 994, boa noite, Maceió, copia? Yeah. Autorizado Maceió 350, operístico 58. Decolada pistão 10, curva esquerda, na pouca transição Aracaju. Controle 1208, acena 5557. Autorizado Maceió 350, operístico 58. 994, chama o espécie para mim. Hotel Yankee Control. Agora 54 milhas cidade de Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo do 201. Autorizando 70, bom dia, senhor de identificação, autorizada a chegada à margem, deixa para 3 no PES, quem negar uma 0 na 0. Bora 7 no 4, Aracaju, nível 230, autorizado. É colapso no 0, curva esquerda, saída da PUC, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5545. Corre, bom dia, com o nosso 7 no 4. Com o nosso 7 no 4, confio com a sub. Tá, Procopio? Procopio, finaliza. Autorizado Aracaju, 230, decola pista no 0, curva esquerda. Sai da PUCA, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5545, fono 7 no 4. 230 Aracaju, conforme o plano, PUCA, Caju, subida 208, controle 5545, transição. Correto, rebote puxa. Camarada. Oito, nove, meia, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada à margem, descendo nível 050. 3152, boa noite, a senhora de identificação, autorizada a chegar da Mar, gestão nível 060. Desça para 2 hotéis, autorizada a final ILS. Voo 805, ponte 11, boa noite, autorização total. Boa noite, 05 Natal 370, autorizado. Epis 1-0, decola a pista 1-0, curva esquerda, sai da boca, direção Caju, controle 120-8, aciona 5552. Tá em centro de informação Bravo, está autorizado o nível 370 para Natal, voo no 805, na Pêndulo 10. Decola Puca, direção Caju, curva esquerda, aciona 5552, transfone, controle de saída 208. A 3170, quem negar agora, 9009. No 3152, se tiver condições, voe duna, desça para 4000 pés, que é legal no 009. 4000 8896, pode prosseguir até 2000 pés? Autorizado, 2000 pés. 2000, boa noite, 96. Tipo 5344, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada na área, desce nível 050. Gol no 896, autorizada a chegada na área. Valeu, Elias, boa noite, amanhã. Qual é o campamento? Está 3170. 3170, torre 1895. 3195, obrigado. O 896, reduzão 909, reporte estabilizado. Está estabilizado, 896. 3152, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS. 2000 pés, autorizada a final ILS, a 3, Salvador, bom dia, TAM 3170, meia milha de Sierra visual. 3170, confirma treino de pouso, 20.050 graus, 069, autorizado pouso, pistão 0. Tem pouso na 10, baixar e travar, TAM 3170. Gol 9896, torre 1895. Boa noite, 896. Número 2, como é que está ali? Ah, escuta, boa noite, 96. Para não estar com muito fiado a tua frequência. Que fez? Boa noite, no Gol 906, já bravo. Gol 906, guarda forte. Salvador 805, portão 11, pushback também. Autorizado pushback, sinal, boa táxi com 905. Autorizado, chama o táxi 905. Autorizado para inspeccionar a porta táxi com o 714. Chama a táxi, tá? Preciso 70, solo 40, direita, taxi alfa, reporta da Juliette nessa frequência. Alfa, porta da Juliette, nessa frequência, 370. 896, entro 050 grau 069, autorizado pouso, pista no zero. E pouso no zero, boa noite, 896. Boa noite, 06, pronto, copy. Pronto, copy. Autorizado Campina Grande, 390, VP Zulu no zero. Recola pistola 0 com a esquerda, sai da PUC, transição Zipar, controle 120,